Yeah. O sonho continua, o sonho continua. O sonho continua. Desde pivete, sempre sonhei em ser alguém. Alguém bem diferente que podia ir além. Com o passar do tempo fui crescendo e aprendendo que nem tudo é um sonho. E os sonhos fui esquecendo. Em minhas noites mal dormidas eu só tinha pesadelo. Perdi as esperanças, deixei de ser um guerreiro. Eu queria acordar, mas me via preso ali. Aquela escuridão sem saber pra onde ir. Minha mente vagava e eu me questionava. Eu tanto orava e não resolvia nada. Mas foi naquela noite que Deus me respondeu e as suas palavras me surpreendeu. Foi tipo um sacode pra acordar pra vida. O sonho continua, irmão, cabeça erguida. Nunca deixe de sonhar, pois os sonhos nos motivam pra vencer. Eu acredito em você, a caminhada é longa. Não jogue o seu tempo fora. Faça história em sua trajetória. Pode sonhar, mas depois acorde e realize. Busque sua vitória, porque mano é sem crise. Seus sonhos vão se realizar, então acorde. Não demore, porque lá fora quem te espera é a morte. Sem desistir, nunca deixe de sonhar. Antes de colher, você deve semear. Colher amor com fartura ou migalhas da vingança. Tenha esperança, seja como uma criança. Deus é amor, justiça, juiz e um grande pai. O sonho não acaba, Senhor, por nós olhar. Eu quero crescer, vencer e aprender. Deixar de lado o que não vai me fortalecer. Busco a resposta orando e lendo a Bíblia. Eu fico esperto para não causar ferida. Já errei demais, já sofri demais, já chorei demais, até já perdi a paz. Mas agora o sonho continua aqui pra frente. Fazer o bem consequentemente, sem olhar pra trás, o que passou já era. Mas infelizmente o ser humano erra. Isso não é ruim, isso serve de lição. Por tudo o que passei, acumulei inspiração. Superação é essencial pra prosseguir. Sem me abalar, hoje eu só vou sorrir. Agradecer a Deus por tudo que ele fez, por perdoar meus erros mais uma vez. Sonhar é bom, o melhor é realizar. Lute pra alcançar, que você vai prosperar. Deus vai te exaltar se você acreditar. Acredito que um dia, mano, eu chego lá. A vida é feita de sonhos e desejos. Todo mundo quer ser feliz, e isso eu vejo. Em qualquer lugar, o sonho se faz presente. Deus é a minha força, um ser diferente. Acredite em seus sonhos, no seu coração. Vou continuar fazendo a minha oração. Não desista de sonhar, o melhor está por vir. Creia na vitória, você vai conseguir. Inimigos vão cair e você está de pé. Nunca abandone o seu sonho e nem a fé. Não desista de sonhar, o melhor está por vir. Creia na vitória, você vai conseguir. Inimigos vão cair e você está de pé. Nunca abandone o seu sonho e nem a fé. Não desista de sonhar, o melhor está por vir. Creia na vitória, você vai conseguir. Inimigos vão cair e você está de pé. Nunca abandone o seu sonho e nem a fé. Não desista de sonhar, o melhor está por vir. Creia na vitória, você vai conseguir. Inimigos vão cair e você está de pé. Nunca abandone o seu sonho e nem a fé. Nunca abandone o seu sonho e nem a fé.